Nós cantamos, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado, serei sarado. Nós podemos cantar isso, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nós podemos cantar isso, Deus, porque o Senhor tem poder sobre toda a enfermidade, poder sobre todo o demônio, poder sobre todas as coisas. Nós podemos declarar que se nós apenas tocarmos no Senhor, o nosso corpo pode ser curado, a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa história pode ser curada. Nós cremos no poder do perdão de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós cremos que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós cremos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós cremos no sangue derramado naquela cruz que nos lava, que nos limpa. Tantas vezes o diabo traz coisas do nosso passado para tentar nos acusar. Pessoas vêm com coisas da nossa história para tentar nos ofender. Nós nos entristecemos com os nossos erros, mas eles não pesam mais sobre nós. O peso da culpa, a condenação não está mais sobre nós. Por causa da obra da cruz, por causa daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, eu e você temos vida e vida em abundância. Uma vida que não é medida por coisas dessa terra. Uma vida que não é medida por aquilo que eu tenho ou deixo de ter. Uma vida que não é medida por conquistas humanas. Uma vida em abundância, uma vida onde o meu coração se alegra em Deus, onde a minha alma se satisfaz em Deus, onde eu entendo que o que eu desejo, o que eu preciso é de Deus. Sara-nos nessa noite, Espírito Santo. Arranca dentro do nosso coração motivações erradas, coisas da nossa alma, amarguras da nossa alma, dores, traumas, vaidade, orgulho. Que essas coisas caiam por terra em nome de Jesus. Nós somos frutos da obra da cruz. Nós não somos frutos de tragédias, de problemas. Nós somos um resultado da nossa vida hoje. Foi por causa da obra da cruz. Talvez você pense que a sua vida é resultado do acaso. Você foi um erro dos seus pais. Você foi uma aventura. Você foi o que você pensa. Querido, eu não sei o que eu fui. O que eu fui não me importa. O que a Bíblia diz é quem eu sou. E a carta de Pedro, o apóstolo Pedro fala que nós somos nação santa. Nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora convém que vivamos de modo digno, de modo como se vive um filho, uma filha de Deus. Agora convém que eu e você, como representantes do Rei, possamos viver dessa forma. Amém? Que Deus possa falar conosco, amém? A igreja pode sentar. Muito obrigado ao Aníbal, que foi só quem sobrou do louvor aqui. Eu ia agradecer o louvor. Muito obrigado ao Aníbal. Irmãos, o louvor tem o poder de ser abduzido. Não sei o que acontece. Abra sua Bíblia comigo, irmão. No livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Eu quero agradecer aos irmãos da recepção que hoje botaram água aqui para mim. Que às vezes eu chego aqui e não tem água quando é eu que prego, irmãos. Eu já falei outra vez isso. E agora eu brinco e quebro o copo aqui, tu já pensou? Irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Esse texto eu queria compartilhar com a igreja. O pastor Everton me abençoou muito com essa palavra. E eu quero compartilhar ela com os irmãos. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, e aqui pode ser traduzida a vossa bondade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que se encontra na cidade de Filipe, ele está escrevendo aqui, e se você analisar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo usa algo muito semelhante com uma terapia, pedagogia, não sei o nome certo, infantil. Isso alguém me disse uma vez, que com a criança é assim, você dá um tapa para corrigir, e aí você abraça e faz um carinho. Aí você dá um tapa para corrigir e dá um carinho. E assim você cria o filho, corrigindo e amando, corrigindo e amando, corrigindo e amando. Se você ler a carta de Filipenses, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo elogios aos irmãos, chamando eles de amados, chamando eles, dizendo que eles são a alegria do apóstolo. O apóstolo faz muitos elogios. E entre um elogio e outro, o apóstolo Paulo vai fazendo exortações. O apóstolo Paulo vai chamando a atenção desses irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo não está mentindo para os irmãos lá na carta de Filipenses quando diz amados. Ele está falando porque realmente são pessoas que o apóstolo ama. Você pode ver o início de todas as cartas. A maioria delas o apóstolo se apresenta como eu, apóstolo Paulo. E aqui na carta de Filipenses ele não faz isso. Ele se apresenta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala para essa igreja como alguém que fala a irmãos. Como alguém que fala a pessoas especiais, pessoas que eu amo demais. E o amor, irmãos, presta atenção nisso. O amor é a base para qualquer exortação eficiente. Você já tentou exortar alguém? Você já tentou falar algo contrário? para alguém que você não amava, qual é o resultado? Gente, que silêncio, eu estou apavorado. Eu já estou nervoso aí, se vocês ficarem tudo tão quietinho, até os jovens estão quietinhos. Tente contrariar alguém sem o amor. Vai dar briga. Eu só posso exortar alguém na medida que eu amo e que essa pessoa sabe que eu amo. Agora pensa alguém que você não tem um pingo de dúvida que essa pessoa te ama. E você está fazendo algo e essa pessoa te procura e diz: Vini, eu queria te pedir que tu revisse o que tu está fazendo. Reveja, tua postura não está boa. Alguém que te ama discorda de você, mas o amor, tá, a base dessa discordância é o amor. Você recebe aquilo de coração aberto. Você recebe aquilo com carinho. Eu trabalho aqui na igreja já agora, creio eu, há 6 anos. E eu contei aqui que eu passei por uma avaliação onde o Paulo, o Celso e o Dudu me avaliaram. Foi terrível, foi um negócio assim que antes de acontecer foi terrível. E depois eles me exortaram com tanto amor, com tanto cuidado, eu me senti protegido por eles. Sabe alguém querendo te livrar do teu erro? Alguém que te ama e quer evitar que tu te machuque? Foi assim que eu me senti. É esse o carinho que o apóstolo Paulo tem por esse grupo de irmãos. E isso dá essa liberdade do Paulo poder citar na carta. Olha, gente, rogo a Evódia e a Sintique. E aí essa palavra rogo, no contexto, no grego, no contexto que ela era usada naquele contexto onde uma autoridade rogava, pedia, por favor, ao seu subordinado. E o subordinado prontamente deveria obedecer. É mais ou menos eu dizendo para Isabela, minha filha de 3 anos, Isabela, por favor, para com esse teu comportamento. Entenderam, irmãos? É um pedido, é um apelo, rogo, é um apelo bem grande. É o apóstolo Paulo usando da figura de autoridade dele para os irmãos que ele ama, dizendo: irmãs, por favor, parem com isso, parem com essa situação. A Bíblia não diz qual é a situação. A Bíblia não me dá detalhes. Eu procurei comentários, mas aí os comentários, eles às vezes não nos ajudam. Não tenho como afirmar o que aconteceu com essas duas irmãs. Mas eu tenho como garantir que o apóstolo Paulo viu que era uma situação que colocava a igreja em perigo. Tanto que ele tem que escrever para a igreja e numa carta pública para os irmãos, para esse grupo, ele cita o nome de duas irmãs negativamente. Se fosse no nosso contexto, me interprete com bom coração. Ah, não, agora o pastor chamou minha atenção. Ah, não. Não. Eu não volto mais nessa igreja. O quê? Estão me contrariando? Ah, não. O quê? O apóstolo Paulo disse que eu estou errado. Ah, não pode. Quando a gente é infantil, presta atenção nisso, irmão. Quando a gente é infantil na fé, a gente não consegue ouvir uma opinião diferente. Quando a gente é imaturo, a gente briga por coisas que não são motivos para a briga. Você já viu 2 adolescentes brigando? Bah! Mexeu com a mãe. Bah! Vou matar. Irmãos, passa 10 minutos daquilo ali e acabou. É, o apóstolo Paulo está dizendo para as irmãs: irmãs, parem, parem, por favor. Parem com essa discórdia de vocês. Provavelmente essas irmãs estavam contaminando o resto da igreja. Tu quer ver como? Seu Laudelino e a dona Dersa começaram a brigar com o Eduardo e com a Maristela. Bom, seu Laudelino e a dona Dersa inconscientemente, representam um monte de gente. Quem aqui já foi na casa do seu Laudelino e da dona Dersa? Quem aqui defenderia o seu Laudelino e a dona Dersa? E eles começam a brigar com o Eduardo e com a Maristela. E começam a dar uma encrenca entre os casais. Quem aqui já foi na casa do Eduardo? Quem aqui deferia o Eduardo? Tá mal, Eduardo? Quem aqui defenderia o Dudu, gente? É que eu fiz uma covardia. Eu botei o seu Laudelino e a dona Dersa. É, mas aí a gente começa. Não, mas eu acho que o Eduardo está certo. Mas que isso, tem que respeitar o cabelo branco do seu Laudelino. Irmã, pode entregar para o Eduardo. Ele é o presidente da igreja, ele vai nos ajudar com essa administração. Eu estou usando ele aqui já, já. Irmãos, sempre que existe um atrito, o atrito nunca fica entre eu e a outra pessoa apenas. Se tu brigar com determinada pessoa, por trás dessa essa pessoa tem um ciclo de amizades, e aí tu vai ter que desabafar com alguém, senão vou ficar doente. E aí tu vai e desabafa com a metade da igreja o que o outro fez contra ti. O outro coitado entra na igreja, a igreja inteira está assim, ó. Ele não sabe nem por quê. É, nós tomamos partido e aí nós dividimos o corpo. Provavelmente é o que está acontecendo aqui. Essas duas irmãs, elas eram irmãs influentes na igreja. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, essas irmãs aí já se esforçaram comigo pelo evangelho. A palavra usada aqui para esforço é a mesma palavra usada para combate. O apóstolo Paulo está dizendo, essas duas irmãs que estão em atrito são combatentes do evangelho. São mulheres da linha de frente, são mulheres que têm influência, são mulheres que já lutaram pelo evangelho. Não são duas pessoas novas na fé, são duas mulheres da linha de frente da igreja, que agora estão com picuinha, com alguma coisa. Essas duas irmãs aí, elas representam, elas estão trazendo um prejuízo para a igreja. Irmão, tu quer coisa bem triste, é tu emprestar o teu ouvido para uma pessoa amargurada. E ela vai te falar um monte de coisa. Normalmente mal do outro. Tu já viu que o amargurado nunca está errado? Ele sempre fala a versão dele, o lado dele da história. E o outro lado está errado. E aí enche os ouvidos da gente. E aí tu sai dali com o teu coração. Mas sabe que o Eduardo e a Maristela realmente, olha, não esperava isso deles. Mas não tem a capacidade de perguntar para o Eduardo e para a Maristela se tudo aquilo que foi falado é verdade. Não, mas sabe que, olha, esse baixinho aí nunca me enganou. Eu já estava de olho nele mesmo. Estou cuidando dele. E o meu coração começa a ficar contaminado. E aí, daqui um pouco, a igreja está em pé de guerra. Como que começou? Duas irmãs. Duas irmãs de opinião forte, duas líderes brigando. Irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 25, é aquele texto que as pessoas começam a dizer que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebu. Lembram disso? E aí o Senhor Jesus diz para eles, olha gente, um reino dividido não prospera. Aí está falando uma linguagem de reino, de império. Uma família dividida prospera. Uma casa dividida prospera. Uma empresa dividida prospera. Pensa uma empresa com dois sócios. E cada um tem uma mentalidade, uma forma de agir. E os dois vão, vai dar certo, irmãos. E tudo que o outro faz me deixa insatisfeito. E eu não concordo, e eu não queria assim. Irmãos, sociedade é um tremendo desafio sempre. E eu, meu pai, foi sócio numa lanchonete e foi assim que eu me criei. O pai ia para a igreja, o sócio do pai ia para a feitiçaria. Pedi para Deus abençoar os clientes, o pai orava, Deus manda cliente. E o sócio do pai fazia trabalho na feitiçaria para os demônios mandar cliente. Não, para aí, irmãos. Não dá, não tem como. É, o reino está dividido. Essas duas irmãs estão com esse atrito, com essa dificuldade. Aí o apóstolo diz, peço que as auxilies. Não se sabe quem é essa pessoa. É um companheiro de ministério. Alguns comentários dizem que poderia ser o pastor dessas irmãs. Então tem que entrar alguém de fora daquele problema, alguém que está olhando de fora para poder olhar para aquilo ali e tentar resolver. Porque quando nós estamos em um atrito, parece que as nossas emoções vencem a nossa razão. Eu já escutei pessoa dizer assim, eu sei que eu estou errado, mas agora eu não recuo. Querido, é burrice. Tu já entendeu que tu está errado? Já. Ah, mas agora não dá para voltar atrás. Mas por que que não? Para com isso, não leva isso adiante. Tu não está vendo que isso está trazendo prejuízo. Não, eu não recuo, eu não volto. A minha emoção tomou conta de mim. Eu estou tão amargurado que eu não consigo mais medir com a minha razão. Calma, vamos avaliar a situação. Deixa eu ouvir, deixa eu meditar, deixa eu pensar melhor o que que está acontecendo. Não, a minha emoção tomou conta e agora eu quero briga mesmo. E aí precisa uma pessoa de fora para ser um mediador. Alguém que não tem as emoções envolvidas e que vai usar da razão. Vai poder dizer, irmãos, isso aqui não é assim. Irmãos, pensa nisso. Pensa naquilo. Eu tive um episódio desse na minha vida, onde uma pessoa mediou uma conversa entre eu e um outro estudante de teologia. Se tem, acho que, uma espécie na face da terra que é teimosa, é estudante de teologia. É, não, é sério mesmo. Pensa, a cabecinha é dura. E aí precisamos de uma irmã madura, uma pessoa mais velha, mediar para que a nossa amizade não se estragasse por bobagem, essa pessoa que vai olhar de fora a situação. Irmão, deixa eu te perguntar um negócio. Tudo o que te falam é o que tu escuta? Pensa um pouquinho. Melhor, vamos fazer diferente a frase. Tudo o que tu escuta, realmente alguém te falou? Pensa nisso. Às vezes não. Às vezes a pessoa fala uma coisa e eu escuto outra. Às vezes a pessoa diz algo, mas a minha história me leva a pensar diferente. Isso em casal é uma beleza. Vem duas famílias, duas culturas, duas cabeças diferentes. E de repente o marido diz, eu não quero carne hoje. Porque ele vem de uma ideia de que não pode comer mais que duas vezes por semana carne. Que faz mal, ele é todo da saúde. E quando o marido diz, hoje eu não quero carne, a esposa escuta, mas que carne bem ruim que tu fez para mim. Isso já aconteceu com vocês? Da pessoa te dizer uma coisa, mas a minha história. Bom, a minha mãe vivia dizendo que eu não sabia cozinhar. Agora eu estou casada, meu marido não quer comer minha carne. Sabia, eu não sei cozinhar mesmo. Querida, eu nunca falei que a carne estava ruim. Eu só venho de uma ideia de que comer muita carne faz mal. Eu só não queria comer a carne. Irmãos, emocionalmente, quando nós estamos num conflito, não necessariamente o que eu estou escutando é o que o outro está dizendo. Às vezes a pessoa quer até acalmar. Eu gerenciei uma situação, há um tempo atrás, entre duas irmãs. E eu quis dizer para a irmã, não está certo. E a outra irmã escutou e disse, ai, me perdoa então. Não, irmã, tu está certa, irmã. Eu quis dizer que a outra não está certa. Mas era uma pessoa tão acostumada a pedir perdão que ela já saía pedindo para evitar. Até certa, pede logo que daí não acaba. Não, irmã, não é assim que nós resolvemos conflito também. Porque aí não se resolve, fica. A minha história, as minhas emoções vão influenciar nas minhas decisões na hora do conflito, na hora de se tomar uma decisão. Bom, eu fui criado por uma família que tinha a mentalidade tal. Então tem algumas coisas que me assustam. E de repente a outra pessoa começa a fazer aquilo e aquilo me gera uma insegurança e eu brigo. Mas não tem, irmãos, não tem necessidade. Está aqui o meu tio e a minha tia. Estão ali em cima, dá uma banadinha aí, tio. A igreja toda pode olhar para aquele casal simpático. É o seu Gilberto e a dona Neuza, meu tio e minha tia. Uma coisa que minha mãe disse, meu pai faleceu de Alzheimer em 2007. E uma coisa que eu escutei muito minha mãe dizer, e eu trago isso no meu coração. Minha mãe dizia para nós, num determinado momento da nossa vida, eu não quero ninguém agarrado no caixão do teu pai chorando. Sabe aquela cena desesperadora? Família que brigou a vida inteira, que gastou todo o tempo que tinha para estar junto com discórdia, se xingando, se ofendendo. Aí quando morre, dá um desespero. Minha mãe dizia, não quero isso. Tu ama teu pai? Diz isso para ele enquanto ele está vivo. Eu não, para que tu vai abraçar o caixão? Abraça o teu pai enquanto ele está vivo. Irmãos, às vezes a gente perde muito tempo brigando por coisas que, se você for refletir depois, não vale a pena. Eu me emocionei com o Alex e com a Sheila aqui, porque eu nunca tive tão próximo do Alex. Acho que é a primeira vez que eu vou sentir saudade de verdade do Alex. Eu já senti falta dele no nosso convívio, eu senti. Mas acho que é a primeira vez que eu tive um tempo de comunhão com ele. E eles vão embora. Quantos meses vocês ficaram aqui, Alex? 4 meses. Já pensou se passasse esses 4 meses brigando? Discutindo? E agora vai embora? E o que, que vai levar de lembrança? Que o Vini é um chato. O Vini brigou comigo o tempo todo. Vai levar embora feliz. Que eu não vou precisar ver a cara do Vini, porque ele é muito ruim. Irmãos, às vezes nós pegamos relacionamentos e gastamos tempo deles com opiniões diferentes, com atritos, com ideias diferentes. E sabe que no fundo, no fundo, o que a gente quer é ser amado. Sabe por quê? Eu quero é ser valorizado, eu quero que a pessoa reconheça as minhas virtudes. Eu estou me impondo aqui porque eu quero que alguém veja que eu tenho valor. E com essas situações, como que eu me sinto? Cada vez menos amado. Cada vez mais sozinho. Quanto mais eu brigo, mais eu me afasto das pessoas. E maior fica o vazio dentro de mim. E aí eu digo, ninguém me ama mesmo. Por quê? O que que tu faz para as pessoas não te amarem? Como que tu te relaciona com elas? Tu briga em todos os lugares que tu vai. Então não reclama que as pessoas não te amam. Talvez tu não está amando as pessoas. Começa por mim. E o apóstolo Paulo, ele vê isso. E aí no meio desse conflito todo, ele pede para um irmão ir lá gerenciar a situação. Olha comigo o versículo 4, irmãos. E aí do nada, no meio dessa situação de litígio, o apóstolo Paulo me sai com o versículo 4 dizendo: irmãos, estão brigando, alegrai-vos. Não soa bem, né? Evódia, Cinti, que vocês estão brigando. Ah, irmãs, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria, irmão. Apóstolo Paulo, nós estamos brigando. Apóstolo Paulo, tu não entendeu que a situação é delicada? Vem cá, ô sem noção, tu não viu que a igreja está correndo um risco? Como falar de alegria no meio de um conflito? E aí o apóstolo Paulo diz, não, querido, tu que não entendeu. A alegria da vida cristã não é limitada, não é medida por coisas dessa terra. O apóstolo Paulo, ele não diz apenas alegrai-vos. Ele vai e diz, gente, se alegrem, que alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos. A paz de Deus que excede o entendimento. Alegria, paz, não andar ansioso. No meio de um conflito, se tem uma coisa que nós não temos, é paz. Se tem uma coisa difícil, é alegria. Se tem uma coisa normal, é ansiedade. Eu quero resolver esse problema. E o apóstolo Paulo vai numa contramão, porque os valores do apóstolo Paulo, eram valores do reino de Deus. Irmãos, é possível que eu me alegre no meio de uma situação de crise? É possível ter paz no meio do sofrimento? Eu não gosto muito de fazer isso, mas pergunta para a pessoa que está do teu lado. É possível, cristão? Irmão, de vez em quando, Dudu, me ajuda. De vez em quando mete um aleluia. De vez em quando, assim, ó. Se tiver mais um ou outro irmão pentecostal aí, quiser dar um aleluia, glória a Deus, pode. Que isso aí faz com que a gente se sinta mais à vontade. O pregador fica mais confiante, irmão. Oh, obrigado, Lauro. O aleluia do Dudu não me serviu aqui, foi muito tímido. Irmãos, é possível ter paz no meio da crise. É possível sofrer em paz. É possível ter alegria em momentos de dificuldade. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: bem-aventurados, seria felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, que seria alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bom, então existe como ter paz no meio do sofrimento. Existe como encontrar alegria para horas difíceis. A alegria do Senhor, a paz que excede o entendimento. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos muito, muito preocupados, ocupados, preenchidos com os valores dessa terra. E nós medimos a nossa vida cristã com uma medida dessa terra. Pastor Fábio tomou uma pedrada lá em Guiné-Bissau uma vez. Tomou ponto na cabeça, enquanto ele pregava num culto. E eu, quando recebi a notícia, primeiro sentimento que me deu: ah, coitado do Fábio, cara, gosto demais dele. Segundo sentimento que me deu: pá, que bênção deve ser tomar-lhe uma pedrada na cabeça pregando o evangelho, né? Ó, o Dudu está me ameaçando aqui. Ele disse: ah, tu quer ver? Não, irmãos, existe algo que é um valor diferente. Se eu estou sofrendo com Deus, eu não preciso me desesperar. Se está caindo o mundo, está caindo tudo na minha cabeça, mas eu tenho paz com o meu relacionamento com Deus, eu tenho paz para momentos muito difíceis, irmãos. Na minha vida pessoal, eu tive paz da parte de Deus. Eu tive uma situação que lá no Rio de Janeiro botaram arma na minha cabeça, me deu uma tremedeira. Em 2, 3 segundos, me veio uma paz. Não, foi Deus que me trouxe aqui, Ele não vai me deixar morrer. Eram uns traficantes que tinha lá na favela, e a gente estava lá pregando o evangelho. E realmente pega dois senhores simpáticos, bem fortes, com pistola, põe na cabeça e diz: eu vou te matar. Tu faz assim, ó. Tu entende literalmente o que é bater os joelhos. É. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, é. 3 segundos foi só o tempo da minha mente lembrar quem tinha me levado para lá. E me veio uma paz. Paz para estar com uma arma apontada para minha cabeça. Com um cara dizendo: quem tu é? Vou te matar. Quem tu é? E eu podia dizer: não, nós somos da igreja, vamos fazer um teatro hoje à noite. O Senhor é nosso convidado. Parece ali na igreja, na favela. Vai lá ver o trabalho que nós estamos fazendo. Depois, irmãos, eles entraram no carro, foram embora. Eu desci também. Depois, realmente, eu não consegui parar de tremer por uns 3 dias. mas na hora, Deus me deu paz. Irmãos, é uma paz, ela não é medida. A minha alegria, ela não é medida pelas situações à minha volta. A Bíblia chega a dizer que se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Se eu vou medir a minha vida pelas coisas dessa terra, eu sou um homem infeliz. Eu tenho motivos para chorar, eu tenho motivos para reclamar, eu tenho motivos para brigar, porque afinal de contas eu estou certo. Não. Frase que eu escutei algumas semanas atrás. Uma situação, conversando com uma pessoa me disse: Vini, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu fiquei pensando, como assim, irmão? É, que às vezes a gente tem razão, daí a gente tem que sustentar, tem que argumentar, tem que brigar, porque eu tenho razão, tu me escuta, eu estou certo. Eu prefiro ser feliz. Tá bom, não deu certo, vamos tentar de outro jeito. Estou em paz, vou deitar em paz de noite, eu não... Irmãos, eu tenho observado a vida de homens que viram vovô. Falei isso lá em Niterói outro dia. Como eu preciso aprender com os avós. Tu já viu que vô não bate no neto por qualquer coisa? Abre aspas. Vô não bate no neto nunca, né? Diga-se de passagem, nunca. O neto está certo sempre. Mas o vô, ele parece que tem avó, tem um coração mais amoroso. Não, mas eu não vou brigar porque a cadeira está fora do lugar, gente. É só uma cadeira. A cadeira não vai salvar e nem condenar ninguém. É só uma cadeira. Nas nossas casas, às vezes, a gente quer levar tudo a ponto de faca, quer resolver tudo à força. Quando, às vezes, um abraço traria muito mais resultado. Quando, às vezes, em vez de uma correção física, o filho, às vezes, já não tem mais idade. Gente, bater em filho com 18 anos não é uma boa, tá? Ainda mais se ele vai na academia, ele pode acabar reagindo, não vai dar certo. E, às vezes, precisa de um abraço. Agora, no meio desse caos, aí o apóstolo continua e diz: olha, gente, olha no que vocês devem pensar. Olha só o que ele está dizendo. Tem uma briga, ele fala em alegria. Tem um problema na igreja, ele está falando em paz. E aí ele vai e diz: e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Tem alguém brigando com você, o que é que você pensa? Ah, quando eu tiver a oportunidade. Alguém te cometeu uma injustiça. Qual é o sentimento que vem no nosso coração? Agora eu te pego. Crente não pode pensar, né? A gente não verbaliza, só sente e fica quietinho. Ah, eu te mato. Agora eu faço justiça. Meninos crentes, quando se desentendem, a frase é a seguinte: deixa que no futebol a gente se acerta. Nós vamos jogar uma bola junto ainda. Deixa quieto. Eu quebro ele no campo. Não, isso é tudo invenção da minha cabeça. Isso aí não acontece aqui na igreja, tá, irmãos? É quando eu me sinto ofendido, no que eu penso? Quando eu me sinto prejudicado, no que eu penso? Como eu reajo? Você sabe que a vingança é um sucesso no nosso tempo? Pensa, os filmes que fazem sucesso. Muitas vezes o tema central do filme é a vingança. Seriado que está passando na TV, domingo, de noite, depois que a gente chega do culto abençoado, e aí liga a TV naquela porcaria daquele seriado. Isso aí não pode sair daqui de dentro da igreja, irmãos. Mas aquela... qual é o tema do seriado? Irmãos, eu vi uma propaganda. Uma propaganda do tal do seriado. Eu não sei o que trata o seriado. Mas a propaganda mostrava que é uma pessoa tentando se vingar de uma coisa do passado. Quando eu estou preso no meu passado, eu não tenho como ter alegria. Quando eu tenho dentro de mim um sentimento de ódio por alguém, eu não consigo ter paz. E eu não percebo que o meu ódio está me matando. E não está destruindo a outra pessoa. Essa mágoa, esse rancor faz mal para mim. Novela, irmãos, é uma tragédia. Tá? Assim, entre nós. Crente que olha a novela, precisa urgentemente perguntar para Deus: Deus, tu se agrada disso? Porque é uma baixaria essas novelas brasileiras, aonde a gente torce pela amante, a gente torce pelo bandido, a família é completamente destruída e desvalorizada. Se tem uma coisa que não serve, é a esposa. Aquela é uma víbora, é uma jararaca. O doce de pessoa é a amante. Ai, ela é tão querida, essa amante. Ela trabalha, olha como ela se dedica para o amante dela. Que pessoa maravilhosa. Irmãos, isso é o diabo destruindo valores do reino de Deus. E aí o crente diz: eu não olho novela. Que eu sou crente, eu só olho seriado. Qual que é a diferença da novela para o seriado, irmão? É que o seriado é americano. Sabe o que, que é para mim o princípio da novela e do seriado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um valor diário que vai sendo minado dentro do nosso coração até que a gente não se escandaliza mais com o pecado. Até que o pecado da novela está na rua e não gera em mim nada. E eu acho que é normal, é assim mesmo. E aí a gente vai ficando velho e diz: ai, essa geração de hoje em dia está perdida. Não, irmãos, isso era para me gerar dor, isso era para me gerar susto, isso era para gerar em mim espanto. Mas as coisas foram sendo destruídas ao longo dos anos. Toda novela é do diabo, Vini. Pergunta isso para Deus, com coração sincero. Deus, tem algo que o Senhor não se agrada nisso? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Filmes, desenhos infantis, aonde o motivo é a vingança do outro. E aí as crianças crescem olhando isso. Irmãos, eu tenho uma filha de 3 anos... E eu, a primeira vez que ela vai olhar determinado desenho, eu olho com ela. Eu quero saber o que, que é. Só que é difícil, porque o ideal era olhar tudo o tempo inteiro. Tem um desenho que a minha filha gosta muito, que eu nunca tinha visto nada de errado no tal do desenho. Mas de repente ela começou a ter um comportamento. E eu disse: filha, onde tu aprendeu isso? E ela prontamente: pai, ela disse o nome do personagem lá: é a fulana que faz. E eu disse: ah, tá, deixa comigo. Esse tu não olha mais. Pai, quero olhar o tal do desenho. Não. Pai, quero... Não. Agora tu vai olhar Esmilinguido. Agora tu vai olhar Turminha Querubim. Irmão, põe na internet, Turminha Querubim. É uma bênção. Irmãos, eu não posso ter um coração tão contaminado que me prenda e não me deixe viver as coisas do reino de Deus. Você acredita em crente ranzinza? Olha para a Bíblia, olha para o evangelho bíblico. Crente murmurento, crente reclamão, crente azedo. Aquela pessoa que de cada 3 palavras que diz, 2 é reclamação. Eu não consigo ver isso na Bíblia, irmãos. Eu não consigo ver, ainda que tenha motivo real. Ah, tu fala isso porque tua vida é fácil, tu não tem dificuldade, Vini. Tu é pastor. Irmão, tu quer brigar comigo? Quer? Vem e me diz, tu só trabalha sábado e domingo. Diz isso para mim, irmão, depois nós vamos conversar. Me procura no final. Já tem uns me olhando que me diz isso para me provocar. Não, irmão, minha vida não é simples também. Olha que trabalhar com pessoas é uma arte, irmãos. Trabalhar com relacionamento humano é uma arte. Porque às vezes tu diz algo, a pessoa escuta diferente, dá uma crise. Mas eu não posso deixar que as situações determinem o estado do meu coração. Eu estou aprendendo isso, eu estou pregando para vocês e para mim. Eu não posso deixar que as circunstâncias na minha volta determinem o tamanho da minha fé. Quando está tudo bem, minha fé está grande. Quando estou em dificuldade, minha fé diminuiu. Não. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, irmãos, no meio das crises, se alegrem em Deus. No meio das crises, tenham paz, uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz que o mundo não entende. No meio de alguém, tem alguém te atacando. Pastor Paulo disse várias vezes aqui, o cristianismo é a religião do alguém. Gente, vocês têm que prestar atenção quando o pastor Paulo prega a igreja, que isso? O cristianismo é a religião do espírito. Já ouviram ele dizer isso? O Dudu fez assim. É. E o que mais é o cristianismo? O cristianismo também é a religião que ama os inimigos. Tem alguém querendo teu mal? Responde em amor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, abre aí comigo. Para encerrar, irmãos, toda vez que pastor diz que vai encerrar, é porque ele vai encerrar. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Olha o que diz, igreja. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Irmãos, essa é uma das bases da vida cristã. Tudo que eu quero que façam para mim, eu deveria fazer para os outros. Todos nós queremos ser tratados com honra, todos nós gostamos de ser valorizado, de ser elogiado, todos nós gostamos de receber a razão, é bom. É assim que eu deveria tratar os outros, com amor, com honra, com humildade no meu coração. O cristianismo, irmãos, é a religião que reage com amor. Não é a religião que paga o mal com o mal. Se tu está evangelizando alguém, diz para essa pessoa, entrega a tua vida para Jesus. Recebe o amor dele. E ele vai te ajudar a amar até aqueles que te odeiam. Ele vai te ajudar a amar até aqueles que te odeiam. Imagina o que ele não vai fazer no meu coração com aqueles que me amam. Às vezes eu tenho uma mágoa do pai, da mãe, de irmãos, familiares. E eu estou preso naquilo ali. E aí eu entrego minha vida a Jesus e Jesus diz que eu tenho que amar até quem me odeia. Bom, então amar minha esposa, amar meus filhos, amar meus pais, é a base do evangelho, igreja. Na hora do conflito, o que eu preciso pensar é nas coisas de Deus. Na hora que tem alguém querendo me destruir, o que deve me preocupar é a vontade de Deus. Na hora que a situação está muito ruim para mim, em vez de fazer fofoca, segundo o texto bíblico, eu deveria orar. Em vez de apresentar para metade da igreja a minha história, com influência dos meus sentimentos, eu deveria apresentar para Deus em oração e dizer, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ter um coração curado, a ter um coração saudável. Me ajuda a não precisar fingir. Eu tenho tanto ódio, daí chega na igreja, os irmãos vêm, paz do Senhor. E eu olho, é paz. O desejo é te jogar na frente do ônibus. Para tu ter paz eterna, irmão. É que eu te amo tanto, eu quero te mandar para a glória. Não, irmão, não dá. Não é nós que vamos mandar ninguém para a glória, irmão. É Jesus que vai decidir essas coisas. Irmãos, que o nosso coração possa ter paz. Que no lugar de sentimentos ruins, o nosso coração tenha sentimentos bons. Que a minha mente pense nas coisas que realmente se deve pensar. Pega uma pessoa que tem muito tempo livre, ela não pensa muita porcaria? Não pensa bobagem? Uma pessoa que não tem o que fazer o dia inteiro, passa o dia inteiro no computador. Quer que eu te diga o que vai acontecer? Ela vai começar a pecar pelo computador, ela vai começar a criar intrigas pelo computador, ela vai começar a ofender pessoas pelo computador. Sabe o que está faltando? Um trabalho, um emprego, uma atividade, um estudo, alguma coisa para fazer da vida. Porque daí a minha mente não tem tempo para pensar. Irmãos, às vezes, quem trabalha demais não tem tempo para brigar. E claro, no nosso tempo os empresários dizem que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Porque se ganha dinheiro, às vezes, pensando, organizando, fazendo, e às vezes quem trabalha no braçal, correndo muito, não tem tempo para ganhar dinheiro, mas também não tem tempo para pecar, né, irmão? Também não dá tempo, não sobra tempo para ficar amargurado porque a pessoa não me deu oi. Eu nem vi que não me deu oi, porque eu estava correndo tanto, com tantas coisas que eu preciso fazer. Eu não me... Ah, mas aquele irmão lá é muito metido, ele vira a cara para mim. O pobre do irmão está sem óculos, usa um grau louco lá, ele nem está enxergando. Mas o meu coração, ah, eu já fui tão rejeitado que esse aí também está me rejeitando. Eu sabia que vocês iam me rejeitar. Vocês quem, irmão? Por que que tu está falando isso? Com base na tua história. Muitas vezes a gente briga por coisas que a gente vai se arrepender depois. Eu vou falar da minha esposa porque ela não está aqui. Que quando ela está, eu combinei que eu não falo mais dela. Para ela não expor ela. Eu e a Juliana, a gente combinou um negócio. Toda vez que nós, como casal, começamos a se desentender e a conversa começa a ficar meio quente, as opiniões, um dos dois diz assim, e às vezes é eu, às vezes é ela. Amor, vamos parar para não brigar? Porque, olha só, a gente se ama. A gente vai brigar. O que que a gente vai ter que fazer depois que briga? A gente vai ter que pedir perdão. Aí, depois que pede, tem que perdoar. E aí depois a gente vai ficar bem. Para que que a gente vai fazer todo esse caminho para sofrer? Vamos parar antes da briga? Que aí a gente não precisa pedir perdão, não precisa se machucar, não precisa sofrer e já fica bem antes. E isso me parece uma ideia brilhante. Isso me parece fantástico. Para antes. E aí volta a razão e mede a situação com calma. E normalmente os dois acabam dizendo, mas pode ser do teu jeito. Ah, amor, nem quero mais do meu, vamos fazer do teu. E aí começa a brigar. Não, vamos fazer do teu. Não, não é. Eu tô brincando, tá aí. Irmãos, eu quero olhar para a minha história e ter um monte de momento agradável para lembrar. Eu não quero olhar para trás e lembrar das coisas que me machucaram, que me magoaram, que me ofenderam. Ah, porque uma vez fulano é... Não, irmão. Fulano já está perdoado, fulana já está perdoada, já foram transformados pelo Evangelho. E estou eu carregando essas coisas dentro de mim. E aí eu não tenho paz. Eu não tenho alegria. Eu vivo ansioso, preocupado. Não, a vida cristã ela é muito simples. É só amar quem te persegue. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. E aí o apóstolo Paulo tem que dizer para essas irmãs: irmãs, parem. Parem. Gente, cuida. Cuida o que tu escreve na internet. Cuida mesmo. Tem pessoas que nem se conhecem, não tem relacionamento real, mas discutem pela internet. Mas são valentes na internet. Cuida com isso, cara. Outro dia tinha uma situação lá e os irmãos me falaram: pô, Vini, tu viu lá e tu não escreveu nada. Disse: cara, eu não sou doido de escrever alguma coisa lá. O circo está pegando fogo, eu vou lá e... Não. Pois pessoalmente, a gente procura as pessoas, a gente conversa, a gente olha no olho, a gente com um coração puro vai lá tentar resolver. Ah, mas fulano disse isso, fulano disse aquilo, e eu respondo, e o outro responde, e eu respondo. E no final o evangelho é envergonhado. E no final os teus amigos, para quem tu está falando de Jesus, vão lá e olham o teu negócio lá, cheio de polêmica, de discussão, de debate. E aí eles dizem: não, mas esse evangelho eu não quero, cara. Esse cara aí briga com todo mundo pelo computador lá, cara. Os amigos dele, ele fica xingando lá pela internet. Eu não quero isso aí, cara. Não, irmãos. Eu preciso ter um coração bom. E eu só vou conseguir isso se eu cuidar do meu coração e da minha mente. O que eu penso, o que ocupa a minha mente, precisa ser agradável ao Senhor. Amém? O louvor pode subir, por gentileza? Só se for possível. Se não for, também não tem problema. Eu canto. Me arrumo o violão aí que eu canto. Feche os teus olhos, irmão. Baixa a tua cabeça. É um assunto bem profundo. Eu tentei colocar de forma bem descontraída. Porque falar das nossas dores, falar das nossas mágoas, não é simples. Ninguém briga por motivos que não julga valer a pena. Eu brigo porque eu acredito que aquilo é importante. O detalhe é que lá na frente eu vou ver que não era. Mas daí já briguei. Aí já magoei, já machuquei, já ofendi, já dividi a igreja, já xinguei a metade dos irmãos. Uma vez uma pessoa me disse que eu era um grande homem de Deus, que eu era um pastor fantástico. Acho que umas 2 semanas depois, essa pessoa me procurou: tu não é nem pastor, tu não tem coração, tu é um cara ruim, tu é ruim com as pessoas, tu... E eu disse: bah, mas tu tinha profetizado que eu era um baita pastor, agora tu está me xingando. É porque eu contrariei, eu questionei uma postura, uma situação, e aí ficou ruim. Irmãos, meu coração precisa estar bom. Meu coração precisa estar bom. A minha mente precisa pensar nas coisas boas, no que vale a pena. Eu sonho em ser um velho que tem muita coisa boa para dizer. Isso eu aprendi com outro senhor que não é tão velho, mas está ficando. E ele diz: eu quero ser um velho que tem algo a dizer para as gerações que vêm depois de mim. Eu quero isso também. Ter um coração puro, igreja. Ah, tu não está enxergando que estão te fazendo mal. Eu até estou. Mas eu escolho não entrar nessa briga. Eu escolho amar. Porque isso me faz bem. Feche os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Nós te louvamos, Deus. Porque o Senhor não esconde na tua palavra problemas e erros de pessoas que te serviam. Aqui o Senhor mostra 2 irmãs que eram da linha de frente da igreja, 2 irmãs que estavam no combate pelo evangelho, e de repente se desentendem, isso começa a trazer mal para a igreja, isso começa a trazer prejuízos, e o apóstolo tem que interferir, dizer: algum irmão lá, ajuda as irmãs a concordarem pelo reino de Deus. Ah, Deus, quanto tempo nós perdemos, Pai. E no fundo, no fundo, é por orgulho e egoísmo. No fundo, no fundo, eu quero que todos concordem comigo, porque eu me sinto amado, daí eu me sinto valorizado. E no fim, a gente afasta as pessoas de nós. E no fim, a gente machuca aqueles que nós amamos. E que sofremos, Pai. E a alegria vai embora. A paz some. E a ansiedade invade a minha mente. E eu só me ocupo agora com o problema, com a angústia, com a dor. E eu vou ficando cada vez mais doente. E aí precisa alguém vir me dizer: filho, te alegre em Deus. Tira os olhos um pouquinho do problema, olha tudo que eu já fiz na cruz. Tu não quer perdoar o teu irmão, mas eu te perdoei tanto. Tu está aí com o dedo apontado para os teus irmãos, mas eu não apontei o meu para ti. Eu te dei um abraço. Eu lancei no mar do esquecimento as tuas falhas. Ah, Deus, nessa noite, Pai, o que deve ocupar o meu pensamento é a tua vontade. Eu quero me ocupar, Deus, com a tua vontade. Eu quero gastar o meu tempo planejando as coisas para o Senhor. Eu quero gastar o meu tempo, Deus, com relacionamentos que constroem, que edificam. Eu quero viver para o Senhor, Pai. E aí eu tenho paz até para ser perseguido. O que, que eu vou fazer? Se a pessoa não quer concordar com que aquilo que eu vejo no Evangelho, paciência. Eu não tenho ódio dela, eu não tenho mágoa dela. Paciência. Quer me rejeitar porque eu não quero fazer errado? Seja livre. Eu tenho paz em fazer a vontade, aquilo que eu creio ser vontade de Deus. Ainda que isso seja desconfortável às vezes, ainda que isso cause problemas, eu preciso ter paz. Paz. Filhos obedientes têm paz. Filhos obedientes se alegram em Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ah, Deus, quanto tempo nós ficamos alimentando sentimentos ruins, Pai. Quando nós poderíamos alimentar sentimentos bons dentro de nós. Ajuda-nos, Deus, nessa noite a liberarmos perdão, a pedirmos perdão, a recuarmos, Deus, em situações, a reavaliarmos a nossa postura, a ouvirmos uma opinião diferente, sem briga, a ver o irmão discordar de mim sem odiar o irmão. Por que que as pessoas não podem pensar diferente de mim? Elas podem. Nós não precisamos nos odiar por pensar diferente. A Bíblia é o nosso limite. A Bíblia é o nosso parâmetro. A Bíblia é a nossa base. Hoje de manhã eu escutei o Isaac dizer: está aqui ele, cadê ele? Sumiu. Eu não quero dizer o que a Bíblia não diz. Eu fiquei pensando nisso. Por que que eu vou brigar, odiar, magoar, me ofender por coisas que não valem a pena? A Bíblia é o nosso limite, irmãos. Espírito Santo, ajuda-nos a vivermos conforme a tua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração seja ocupado, preenchido pelas coisas do Senhor. Nós não queremos viver de forma leviana, sem nos preocuparmos com nada, não é nada disso. Mas nós queremos nos preocupar com tudo e ter paz em Ti. Nós queremos organizar todas as coisas e ter alegria em Ti. Nós queremos, Pai, viver nessa terra com paz, alegria, fé no Senhor Jesus. E a certeza de que no céu nós não vamos levar para o céu a nossa opinião própria, nós não vamos levar para o céu a nossa teologia altamente fundamentada num debate, nós não vamos entrar no céu, Pai, com as nossas polêmicas, isso não vai entrar. Porque no céu existe apenas um rei, apenas um governo, apenas uma autoridade, da qual todos que estiverem lá estarão prostrados te adorando. E aí nós nos tornamos todos iguaizinhos, de joelhos prostrados adorando a Jesus. Aí as diferenças acabaram, Deus. As brigas acabaram, as discórdias acabaram, o orgulho acabou, sobra apenas o Senhor, digno de ser adorado, Deus. Ajuda-nos, Pai, a vivemos para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmão, eu não quero trazer peso sobre tua vida com essa palavra. Mas eu quero te pedir, conta até 10 antes de responder. Conta até 10 antes de xingar, antes de brigar. Antes de denegrir a imagem de algum irmão. Pensa bem nisso antes. E vê se vale a pena. Amém?